O gatinho do vizinho não há santo que aguente. Anda sempre de mansinho, dá um susto até na gente. Ele chega de fininho, devagar e apressadinho. Deixa o rabo no caminho, dá um pulo de repente. Gosta de brincar de bola, no tapete rola, rola. E seu pelo é tão macio. Quando foge do carinho, mas parece um sabonete escorregando pela mão. Passa o dia na almofada, preguiçoso, não faz nada, ele reclama sem razão. Quer seu leite no jantar? Sai já do meu lugar! E não para de miar. O danado desse gato, ele só volta a falar. Quer seu leite no jantar? Gatinho do vizinho, não há santo que aguente. Anda sempre de mansinho, dá um susto até na gente. Ele chega de fininho, devagar e apressadinho. Deixa o rabo no caminho, dá um pulo de repente. Gosta de brigar de bola, no tapete rola, rola. E seu pelo é tão macio. Quando foge do carinho, mas parece um sabonete escorregando pela mão. Na almofada, preguiçoso, não faz nada e reclama sem razão. Quer seu leite no jantar? Saia já do meu lugar. E não para de miar. O danado desse gato, ele só volta a falar. Quer seu leite no jantar? Saia já do meu lugar. E não para de miar. O danado desse gato, ele só volta. Seu leite no jantar, saia já do meu lugar.